Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo chegando na sua quinta-feira. Que maravilha, gente. É o pré-fim de semana que tá chegando. Olha a quinta-feira aí. Hoje, dia 14 de abril do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. É um prazer enorme saber que você tá aí do outro lado do rádio e eu aqui no estúdio. De muito prazer, sou Silvio Ferraz, vou te fazer companhia com uma hora de sucessos, uma hora com o melhor do sertanejão, no Central do Sertanejo, é claro. Olha, quero começar o nosso programa mandando aquele abraço especial pra todo mundo que tá ouvindo a gente, você que tá aí na sua casa, você que tá no seu carro, tá no seu trabalho, bom trabalho pra você, tá na internet, obrigado pela conexão, são milhares de pessoas conectadas com a gente, ouvindo o Central do Sertanejo, você que tá aí também, através da sua rádio preferida, e que maravilha! Maravilha! Olha, já começo falando pra vocês aí do Michel Teló. É, eu li na coluna do Leco Viana que Michel Teló levou o seu bailão para Woods, na capital paulista, né? Woods é a maior casa de música sertaneja do Brasil. Michel Teló esteve mais uma vez na capital paulista. A apresentação do cantor aconteceu na Woods, uma das casas mais importantes do circuito sertanejo. É, na metrópole, o cantor interpretou canções do seu mais recente álbum, Baile do Teló, além de seus hits imortais, como Ai Se Eu Te Pego, Humilde Residência, Larga de Bobeira e Fugidinha. O show ainda contou com presenças nobres de Breno e Caio César, Renato Vieira e Edu Santa Fé, que subiram ao palco para cantar junto com um amigo, né? Muito legal, muito bacana. E o Michel Teló arrebenta aqui no Central do Sertanejo também. Vou trazer para vocês aí um som que é muito legal, que ele fez aí na versão voz e violão. A música Tá Quente, abrindo a nossa quinta-feira, abrindo o nosso Central do Sertanejo. Tá quente, tá quente, vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente, cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente. Falando mole, com certeza já bebeu. Tá com saudade, isso é problema seu. Cara de pau me ligar nessa hora querendo me ver. Ela liga porque sabe que a minha carne é fraca. Tô indo te encontrar, é só mandar um mapa que eu te pego, a gente foge. Sem ter hora pra voltar, você sabe muito bem aonde isso vai dar. Vem. Tá quente, tá quente, vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente, cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente, tá quente, vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente, e o passado vai perdendo pro presente. Tá quente, hein? E tá falando mole, com certeza já bebeu. Tá com saudade, isso é problema seu. Cara de pau me ligar nessa hora querendo me ver. Ela liga porque sabe que a minha carne é fraca. Tô indo te encontrar, é só mandar um mapa que eu te pego e a gente foge. Sem ter hora pra voltar, você sabe muito bem aonde isso vai dar. Comigo vem. Tá quente, tá quente, te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente, cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente, tá quente, vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente, e o passado vai perdendo pro presente. Tá quente, vem. Tá quente, tá quente, vou te beijando e vai passando besteira na mente.

Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa, pra te esquecer? A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Tantas coisas que eu pensei e não falei, tantas coisas que eu tentei e não provei. Talvez por desespero ou talvez por medo de te encarar de frente. Invento uma desculpa sempre que você me liga. Não sei se a hora é certa pra entrar na sua vida. Prefiro ter cautela pra não estragar tudo, manter o nosso amor de pé. Pra ter você por perto, te evitar não é o certo. Pra manter você aqui, pra ter você distante, quero a vida como antes, antes de te ver. Sem te conhecer, você me dominou, e agora eu só penso em te amar, te amar, te amar. Você me entorpeceu, estou todo seu, não vejo outro em seu lugar. Você me dominou e eu só penso em te amar, te amar, te amar. Você me entorpeceu, sou todo seu, não vejo outro em seu lugar. Uma desculpa sempre que você me liga. Não sei se a hora é certa pra entrar na sua vida. Prefiro ter cautela pra não estragar tudo, manter o nosso amor de fé. Pra ter você por perto, te evitar não é o certo. Pra manter você aqui, pra ter você distante, eu quero a vida como antes, antes de te ver. Sem te conhecer, você me dominou, e agora eu só penso em te amar, te amar, te amar. Você me entorpeceu, sou todo seu, não vejo outro em seu lugar. Você me dominou, e eu só penso em te amar, te amar, te amar. Você me entorpeceu, sou todo seu, não vejo outro em seu lugar. Você me dominou, e eu só penso em te amar, te amar, te amar. Você me entorpeceu, sou todo seu, não vejo outro em seu lugar. Você me dominou e eu só penso em te amar, te amar, te amar. Você me entorpeceu, sou todo seu, não vejo outro em seu lugar. Obrigado, meu irmãozinho. Menino, rapaz, obrigado. Deus te abençoe. Matheus e Cauã e Luan Santana, você me dominou aqui no Central do Sertanejo. A música boa o tempo todo. É quinta-feira, é pré-fim de semana. Como é que tá essa quinta-feira? Tudo legal, tudo numa boa? Tá curtindo o Central do Sertanejo? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É um prazer enorme saber que você tá aí do outro lado curtindo a gente. Olha que beleza! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá bom? De segunda a sexta-feira eu tenho o prazer, o orgulho de vir fazer esse programa pra vocês aqui na sua rádio preferida. Eu aqui no estúdio, você aí do outro lado curtindo de montão o Central do Sertanejo, o melhor programa de música sertaneja. Pode procurar por aí que não tem melhor, né, gente? Eita, que maravilha! Vamos aí que a música sertaneja não pode parar por aqui. Tô trazendo pra vocês agora eles que bombam demais no circuito nacional e agora também estão bombando no circuito internacional, hein? Eita! Fernando e Sorocaba acaba, aumenta, é Central do Sertanejo. Vou

Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê. Pra que brigar? Seu amor é isso, é uma espécie de um vício, mil maneiras de querer. Pra que brigar? Chorar embora? Eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Pra que brigar? Seu amor é isso, é uma espécie de um vício, mil maneiras de querer. Pra que brigar? Chorar embora? Eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Mudando de assunto, cê tá dando Central do Sertanejo. Não posso contar pra ninguém que um dia a gente se beijou. Não posso contar pra ninguém que um dia a gente fez amor. Não posso contar pra ninguém o jeito que olhar pra mim. Não posso contar pra ninguém que só você me faz sorrir. Seu jeito de me olhar me deixa louco, de pensar me dá sufoco. Fico bobo, perco a fala. Te abraço em pensamento todo dia. Ai meu Deus, quanta agonia não poder te procurar. Eu preciso saber de você, saber se o seu dia foi bom. Eu preciso ouvir sua voz, saber se tem saudade de nós. Eu preciso entender esse amor, controlar essa minha saudade. Mas prefiro chorar e sofrer e esperar você aparecer. Yeah, yeah. Seu jeito de me olhar me deixa louco, de pensar me dá sufoco. Fico bobo, perco a fala. Te abraço em pensamento todo dia. Ai meu Deus, quanta agonia não poder te procurar. Eu preciso saber de você, saber se o seu dia foi bom. Eu preciso ouvir sua voz, saber se tem saudade de nós. Eu preciso entender esse amor, controlar essa minha saudade. Mas prefiro chorar e sofrer e esperar você aparecer. Eu preciso saber de você. Eu preciso ouvir sua chorar e sofrer, esperar você aparecer. Yeah, yeah, yeah. Não posso contar pra ninguém. Humberto e Ronaldo no Central do Sertanejo. Não posso contar pra ninguém. Olha que segredo é esse, gente. Olha, o Central do Sertanejo está indo para o intervalo. Na volta tem muito mais informações. Na volta tem muito mais notícias. É só você ficar ligadinho, ficar ligadinha aqui na sua quinta-feira maravilhosa, na sua rádio preferida, líder de audiência. É o Central do Sertanejo. Eu vou, mas eu volto. O intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho tem mais. Central do Sertanejo. Central do Sertanejo.

tá toda chique. Gosta de Chanel, Louis Vuitton e de Ray-Ban. Adora mesmo é me ver pegar fogo em sua cama. Ela tá louca, amor, dá um veneno. Se você continuar, eu vou ficar querendo. Tá louca, amor, dá um veneno. Com esse tal de ulala que cê tá fazendo. Ulalala, ulala. Uô, uô, dançando e fazendo amor. Eu disse ulala. Do sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Volta e meio lembro de você, desse seu jeito de ser, querendo me controlar. Diz que não consegue entender que eu sou tudo o que quer e que vai me procurar. Ora anjo, outras vezes fera, prefere as cores amarelas e não gosta de televisão. Tenta esconder que tem ciúme e chora quando assume que me ama e quer me ter nas mãos. E assim a gente vai vivendo, vão levando e te querendo. Cada dia eu gosto um pouco mais. Já me acostumei com seus defeitos, mas também eu sou perfeito e pra quem ama é natural. E assim a gente vai vivendo, vão levando e te querendo. Cada dia eu gosto um pouco mais. Já me acostumei com seus defeitos, eu também não sou perfeito e pra quem ama é natural. Anjo fé, paz e guerra. Hoje tá de televisão. Tenta esconder que tem ciúme, chora quando assume que me ama e quer me ter nas mãos. E assim a gente vai vivendo, vou levando, te querendo. Cada dia eu gosto um pouco mais. Já me acostumei com seus defeitos, eu também não sou perfeito e pra quem ama é natural. E assim a gente vai vivendo, vou levando e te querendo. Cada dia eu gosto um pouco mais. Já me acostumei com seus defeitos, eu também não sou perfeito. Pra quem não é natural, anjo fera, paz e guerra. Hoje já a música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Briguei, depois jurei nunca mais te procurar. foi só beber mais um, mas deu vontade de ligar. Liguei, não me atendeu, só deu na caixa postal. E agora o que que eu faço? Deus, eu tô passando mal. Passou 5 minutos, me mandou uma mensagem dizendo que tá tarde pra eu parar com essa bobagem. Falou que tava triste, mas que tudo acabou. E bem naquela hora nossa música tocou. Eu bebi, chorei quando tocou aquela moda Lô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Eu bebi, chorei quando tocou aquela moda Lô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Mas te procurar foi só beber mais um, mas deu vontade de ligar. Ninguém não me atendeu, só deu na caixa postal. E agora o que que eu faço? Deus, eu tô passando mal. Passou 5 minutos, me mandou uma mensagem dizendo que tá tarde pra eu parar com essa bobagem. Falou que tava triste, mas que tudo acabou. E bem naquela hora nossa música tocou. Eu bebi, chorei quando tocou aquela moda Lô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Eu bebi, chorei quando tocou aquela moda Lô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Eu bebi, chorei quando tocou aquela moda Lô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Toca de novo, por favor, aperta o play. Toca de novo, por favor, aperta o play. Humberto e Ronaldo, aí DJ, é sucesso, gente, é Central do Sertanejo, é música boa e também muita informação, aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha, eu vou falar pra vocês agora do cantor Loubet, o Loubet aí que lançou, né, cantor Loubet lançou Made in Roça, na Woods, na capital paulista. Olha que luxo, dono de uma voz marcante, o fenômeno saiu da roça e apareceu de bota, chapéu e cinturão no palco da Woods na última quarta-feira, dia 9. Olha que legal. O lançamento do DVD Made in Roça foi um grande sucesso e o menino veio aí para arrebentar com esse sucesso que no Brasil inteiro está entre as 10 mais tocadas, né, nas rádios. É maravilha. Entre as canções que fizeram parte do show estão Navegantes, Cascavel, Detetive, entre outras destaques como Vira-Lata e a participação dos padrinhos Fernando Sorocaba. Que bacana, gente! O DVD tem 21 faixas distribuídas em composições próprias e outras composições também. O show ainda teve a balada do Loubet com rock and roll, a moda caipira e um banquinho de violão, homenagem a Chico Rei, da dupla Chico Rei Paraná, onde ele cantou sucessos consagrados da dupla. Loubet estava muito feliz no palco. Ele é recém-contratado da FS Produções Artísticas, que integra aí o cast dos melhores artistas do Brasil, se tratando aí música sertaneja. Tem aí Marcos Bellucci, Taeme Thiago, Lucas Luco, Sofia Abraão, Felipe Duran, só os grandes nomes. Então vamos com ele, Loubet, na nossa quinta-feira, Made in Roça. É Central do Sertanejo. Só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada, vem de roça. Aqui não, cunhada, que a pegada vem de roça. Sim, e você tá mal acompanhada. Esse